Pues eso, son tres discapacidades. 3150, tráfego avistado, cheque prêmio de combustível no 0 vento 1940 grau 089. Responde 3150. Zero Sol 46, libere direita, táxi de Alfa, de DF até o gate também. Alfa, de DF, bem bom. dias que tem que ver com o professor de som. Confirme, comandante. Voe direto Itape, desça para o 050 trip 5556. Autorizado, Itape. Dia 3520 5520 para o 050. vivo. Equipe 5556 está autorizada ao final do procedimento. Desça para 2000, informe no localizador, ajuste 9095. Completa final, torre 118.95. 93.5. 220 está autorizado ao final do procedimento, desça sem restrições para 2000, ajuste 1095 e informe no localizador. Agora uma milha para o externo, embaixo travado. 5556, para fazer o estádio de repouso, pista 021, 30 graus, 07. Entre repouso, pista 031. Solo 23, livre direita, táxi via Alfa de Liege até o gate 08. localizador tem um campo à vista, tá? 3520. Tá, 3520, cliente, informo de Valéria sobre o campo, passou o dono na completa aproximação, chame a torre na noite, mas... Salvador, boa, TAN 3520, uma milha para Índia Serra, baixar trabalho. TAN 3520, tráfego do estado, cheque trem livre, positivo 90, vento 1, 30, grau 08, nós para informação, chuva leve sobre o campo do sistema molhado. TAN 3520, conforme informado, trem baixar travado. Pouso autorizado, pistão no vento. Romeu Juliette ao processar. Bom dia, autorizado de brigada bom. Se deve para 4 mil pés, que nega o 90. Contato com a Espanha mais distante.